Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta à semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor da música popular brasileira, aquele desfile da música popular brasileira, aquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que me dá prazer, me dá alegria, me dá satisfação: ouvir e compartilhar boa música. No programa de hoje teremos nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, e vamos já, de antemão, perguntar para ela sobre o que ela vai falar para a gente hoje, contar para a gente hoje. Olá, Denise, o que nós teremos hoje no nosso Papo Nutritivo? Hoje, Marquinhos, eu vou atender o e-mail do Vitor Alberto, e ele nos convida para tomar um cafezinho. Vamos nessa? E lembrando, mais uma vez, para você entrar em contato com a gente, basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar seu arquivo anexo ao seu e-mail. Especial do mês. E quem mandou desta vez a lista para o nosso especial do mês foi a Denise Braga, e ela vai compartilhar conosco o seu gosto musical, que com certeza vale a pena ser ouvido e compartilhado. Começamos então esse desfile do repertório da Denise, ouvindo Jair Rodrigues com Tristeza, de Haroldo Lobo e Miltinho, e com Djavan, Boa Noite, do Djavan. Vai embora, minha alma que chora, está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Por favor, vai. Seu ar de dominador dizia que eu ia ser seu dono e nessa eu dancei. Hoje no universo nada que brilha cega mais que seu nome. Querido, ao lhe conhecer, o que ficou de mais vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração me faz avalou. Minhas surpresas demais me fazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz em mundo negro, o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar, de dia, o ar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Se vem lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei seu guia na terra do sossego, sua beleza é o cais. Eu sou o homem, pode ligar na luta, calor que dedicar. Minha vida por ter lido. Toda a selva do meu ser, nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração em paz se abalou. É surpresa demais, capazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz é muito negro. O sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar, de dia o ar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Se vem lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei seu guia na terra, na guerra do sossego, sua beleza é o cais. Eu sou o homem, pode lidar além de calor, fidelidade. Minha vida por ter lido. ouvimos com Jair Rodrigues, Tristeza, do Haroldo Lobo e Miltinho, e com o Djavan dele, Boa Noite. Na sequência, vamos ouvir Almir Gneto, Conselho, a composição dele, Almir Gneto, e do Lulu Santos, com ele, Tudo Bem. Deixe de lado esse baixo astral, essa cabeça tem feito mal, que agindo assim era vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Mas o teu amor me se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Pra contar de quantos barrancos despenquei, de quantas pedras me atiraram, de quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Mas o teu amor me cura. No teu peito, e se isso for algum defeito, por mim tudo bem, tudo bem, tudo bem. Feito por mim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ouvimos com Almir Neto, dele, Conselho, e com Lulu Santos, dele, Tudo Bem. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo batepapomusical1@gmail.com e fazer seu pedido musical, suas críticas, seus comentários. Pode ainda fazer como a Denise fez, mandar a sua lista de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar a cada última semana do mês. Na sequência, vamos ouvir da Fernanda Porto e do Edu Luiz com Marisa Monte, Vilarejo. E com Oswaldo Montenegro, do Renato Teixeira e do Almir Sater, tocando aí em frente. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa, vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e vou, vem andar.

Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com, que a nutricionista Denise Braga virá esclarecer num próximo programa. Na sequência, vamos ouvir com Juca Novaes e Lenine, do Juca Novaes, Meio Almodóvar. E com Zeca Pagodinho e Marisa Monte, Preciso Me Encontrar, do Candeia. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Só um insight, durou muito pouco, doeu muito mais. Foi trailer de filme, ensaio de orquestra, foi jogo suspenso no auge da festa. Foi culto intenso, canção de Caymmi. Foi meio Almodóvar, foi meio feliz. Foi como um cometa no céu da cidade. Foi breve promessa de felicidade. Eu morro de saudades do que era pra viver e vivo da viagem de reencontrar você. Meus olhos do passado no futuro que nem sei. De tantas outras vidas, mil pontos de partida e todos os detalhes do que não aconteceu. Repetem o roteiro pra mostrar você e eu. O filme recomeça e nunca chega ao fim. E nessa nova vida não tem a despedida. Foi nem a metade, nem a metade. Foi estrela guia, foi tanta verdade. Um mero rascunho, mas foi divindade. Foi divindade. Grafite no muro da minha saudade. Eu morro de saudades do que era pra viver e vivo da viagem de reencontrar você. Meus olhos do passado, um futuro que nem sei. De tantas outras vidas, mil pontos de partida e todos os detalhes do que não aconteceu. Repetem o roteiro pra mostrar você e eu. O filme recomeça e nunca chega até o fim. E nessa nova vida não tem a despedida. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar.

mata escura. Onde se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Ouvimos com Tunai, do Tunai do Sérgio Natureza, Frisson. E com Flávio Venturini, de Luiz Carlos Sá e Sérgio Magrão, Caçador de Mim. Chegando agora no último bloco das músicas, repertório enviado pela Denise Braga, vamos ouvir de Cláudio Rabelo, Renato Correia e Dalto, Anjo, com Roupa Nova. E com Emílio Santiago, Mistura, de João Roberto Kelly. Oh,